Trabalho meio. Como eu faço? Trabalho meio. Como eu faço, garoto? Olhe pra mim, garoto. Olhe pra mim. Do seu instinto, de instinto, perna, braços, ombros, joelhos, dedos, quadris e barriga. Não existe. Vamos nos tornar selvagem. Olá, queridas Pox, que espero que tenham apreciado esse trabalho de ASMR. Essa inconstante e fluente constância que rege a vida de toda JPOC, a vida de você que ouve Namiamuro e que deve ouvir também Ayumi Hamasaki, porque é melhor. O Tada Hikaru, porque é melhor também. Shina Ringo, muito melhor que todas essas. E também a cantora Misono, que é simplesmente a maior de todas. Supra-sumo. Supra-sumo. Ela é maravilhosa. E convidamos você para um podcast sobre ela. O mito. Bolsonaro. Amuro. Bolsonaro. O mito que está se aposentando, ao contrário de seu correspondente no Brasil, Bolsonaro, que só vai se aposentar se for por invalidez, depois da facada. O meu nome é Matheus, @bucetacor. Sim, bucetacor. Lembre-se desse nome. Lembre-se desse gênero musical. Ai, licença, amor. Negra legítima passando. Meu nome é Michel. E eu quero me apresentar aqui, quero fazer um protesto também, porque o Matheus citou várias cantoras japonesas que também não apoiam LGBTs, mas ele quer limpar a imagem delas. Porém, a gente vai falar, a gente vai discutir sobre isso aqui nesse seu podcast. A gente vai expor todas elas, tá bom? Uma delas é mas essa aí ela apoia. Ela só apoia, mas ela é. Então assim, já começa tá por aí. Você tá fazendo isso mais só embaixo. Porque... Meu nome é Michel e eu estou aqui para expor @worshiposs. Você tá fazendo isso só acabou. Porque você não tem ouvintes. De direita, cristã, conservadora, antifeminismo, anticomunismo, antiaborto, anti-ideologia de gênero, a favor da família tradicional... Como eu posso antes te incomodar mais? Quem sou eu? Namiamuro. Mentira. @bubblegumrave. Meu nome é Kelvin, líder e diretor do podcast. Do podcast. A gente tá começando a 14ª edição do podcast. O tema de hoje é aposentadoria da Namiamuro. Caso não tenha ficado claro, porque essa intro do programa foi totalmente bagunçada e eu mesmo não tô entendendo nada, mas a gente... Reverencia vocês que estão ouvindo até aqui, até agora. E bom, a gente vai falar tipo em minúcias sobre a carreira da Namiamuro, que é basicamente a maior diva pop japonesa, a Ivete Sangalo japonesa. E por isso a gente tá com o nosso time de J-Pox aqui nessa edição. Sem Kaino, que só ouve Love Elise. Sem Lucas, que só ouve Kodakumi. E a gente tá só a nata do podcast aqui hoje. Só a galera que realmente entende do gênero. Cantora de resistência, cantora que sofreu muito na vida. Queridíssima dos membros do blog. Matheus ama. Kelvin ama. Sim. Artista, muito. A artisticidade dela, querida. Sim, é uma fofa. Ela é uma fofa, ela é uma querida. Ela é uma artista que transcende a todos os nossos... Todas as nossas questões. Então assim, escutem Namiamuro, porque ela é ótima. Ela é ótima e o Kelvin vai dizer por quê. Ele vai dar um pouquinho do background dela desde o começo da carreira e você vai entender por que ela sofreu tanto e por que ela é sofrida, mas não se cala. Ela é sofrida de havaianinha. É, o tema dessa edição do podcast, ser Namiamuro, é porque ela tá se aposentando. Essa semana ela fez, inclusive, os últimos shows da carreira. Ela vai pra fase INSS dela agora. Mas, enfim, quem não conhece a Namiamuro, ela é uma cantora japonesa. Ela é de Okinawa, que é uma ilha no sul do Japão. É tipo a Flórida do Japão, assim. E ela começou a fazer sucesso no começo dos anos 90. A Nami, ela sempre foi obstinada a ser uma grande gostosa da indústria do entretenimento. movimento japonês. Daí ela entrou num grupo chamado Super Monkeys. Era um grupo, entre aspas, idol. E nesse grupo era Nami e mais quatro outras garotas. Como a Nami era a mais gostosa, realmente a mais sexy, a mais carismática lá do grupo, ela era a vocalista principal, enquanto as outras eram só backdancers. Era uma dinâmica tipo Pussycat Dolls, basicamente, japonesas. Elas fizeram muito sucesso durante o começo dos anos 90. E aí a Nami sempre foi muito inspirada pela Janet Jackson. O sucesso das Super Monkeys lá nos anos 90, com alguns singles que eu nunca ouvi na vida, assim, ou no máximo vi a Nami performando só em celebração, porque não me interessa. Esses singles abriram as portas pra Nami começar a carreira solo, mais solo do que já era no Super Monkeys, né, porque era ela cantando sozinha. E essa carreira solo dela começou em 95, na época que ela assinou contrato com a maior gravadora japonesa dos anos 90 e 2000, basicamente, que é a Avex Trax. E a partir daí ela lançou o primeiro single chamado Body Feels Exit, que ninguém sabe o que esse nome quer significar, porque não faz nenhum sentido, são só palavras em inglês aleatórias. E enfim, depois disso ela lançou também o primeiro álbum, que foi um sucesso incontestável, que é o Sweet 19 Blues, que é um álbum que basicamente meio que fala um pouco sobre a vida dela, a transição disso de ser adolescente pra ser adulta, sabe, a fase dos 19 pros 20 anos, mais ou menos. Enfim, os japoneses adoraram ela porque ela é o tipo de popstar apática e sem graça que os japoneses amam. Tipo, ela é bem standard pro Japão. Depois do Sweet 19 Blues, que foi um sucesso e projetou o Japão para ter várias Amuras, que eram meninas incrivelmente inspiradas por seu estilo, por seu jeito de ser, e que gostavam assim de fluir as suas etnias, né? Uma coisa muito à frente do seu tempo, que a Amura aí provocou para as Little Amuras. Little Amuras é muito bom, é um ótimo nome para fanbase. Logo após este maravilhoso álbum, saiu também Can You Celebrate, que foi um dos maiores hits dela, e em seguida a bomba maior. Ia falar bomba de Nagasaki, mas esse tipo de piada é problemático. É problemático. Se a gente não pode fazer piada com o atentado de Manchester, por que que a gente pode fazer com o de Hiroshima e Nagasaki? Pense. Militou. Essa frase eu peguei de um tópico postado por uma POC na B-Charts. É informativo. É maravilhoso. A bomba ia cair na carreira dessa mulher. E cair. E aí ia começar a sofrência, tudo que a Amura começou a representar dali para frente. A mulher que era vergonha nacional, pois havia participado de uma campanha de conscientização para uso de camisinha e conscientização sobre os efeitos que causa, como faz, da natalidade. Imaginem que Ivete Sangalo está numa campanha do SUS para conscientização do uso da camisinha, e José Serra, com aquela carinha de que saiu dos Simpsons, falando que ela é uma vergonha nacional, por quê? Que ela deu. Engravidou. Exatamente. Engravidou enquanto estava nessa campanha. Engravidou de quem, ainda por cima? Do compadre Washington, do Japão. Um cara do TRF, que é basicamente o El-chan do Japão. Imaginem o escândalo, imaginem o furor da mídia. E na mesma época, ela ainda estava metida com funcionários de alto escalão da sua gravadora, assim como a cantora icônica, maravilhosa e casual usuária de crack, Tomomi Kahala, uma das maiores divas da década de 90. E junto da com a minha coisa. As duas davam rolê, ficavam muito doida. E foi nessas doidices que nasceu Harutinho, ou Haruto, ou uma das integrantes do FAM. Ficaremos isso depois. Continue ouvindo este podcast. Stay tuned. E logo viria mais uma tragédia na vida da mulher. Mais uma. Depois de alguns singles tendendo pra coisa adulta, pra dar uma limpada de imagem, pra manter as coisas ali, também para continuar no mercado fonográfico japonês, que é difícil e a atenção do público é extremamente curta, especialmente para mulheres, ela continuou nisso até que A tragédia chegou, se instalou. E é realmente, é sério. Essa parte, tipo, não... Vamos mudar o tema. Mudar o tom. O foco, porque... É, essa parte não cabe nem piada, assim. E Namiamuro merece nosso respeito nessa parte. É, enquanto a Nami tava tentando se restaurar, assim, reconstruir a carreira dela nessa época após gravidez não planejada e casamento relâmpago, aconteceu o grande baque, que foi a morte da mãe dela. A mãe dela, que se chamava Taira Emiko, ela foi morta pelo cunhado. É, enquanto a mãe da Nami e o marido da mãe da Nami estavam perto de casa, esse cunhado da mãe da Nami foi e atacou eles, e ele tava usando um machado, e aí ele matou brutalmente a mãe da Nami, e foi um baque, tipo, enorme, porque dizem que a Nami, ela nunca se recuperou desse acontecimento até hoje. Foi muito brutal. E, nossa, assim, vocês sabem que como uma pessoa que é muito ligada com os familiares, como ela deve ter enfrentado isso na época, deve ser, tipo, complicadíssimo. O cara que matou a mãe dela, o cunhado da mãe dela, ele cometeu o suicídio depois. Foi, tipo, um negócio realmente trash e generalizado. E dizem que a Nami, ela, tipo, a questão dela ser bem blasé hoje em dia, tá com aquela cara sempre unimpressed e, tipo, nunca, raramente, né, ri, assim, abertamente em público, é porque ela ainda meio que sofre com o impacto dessa morte da mãe dela. Bem, bem trash. E total, tipo assim, hoje em dia temos uma visão da Namiamuro ser uma celebridade projetada a ser, pelo menos no Japão parece muito, projetada a ser esse modelo de idol e super estrela que todo mundo conhece, né? É, não tem muita aproximação com o público, a vida privada dela acaba sendo mais restrita, e isso vem muito do que aconteceu com ela desde sempre, sabe? A primeira coisa grande que aconteceu na vida dela, que foi engravidar, ela já teve esse backlash todo, sabe? Logo depois a mãe dela foi assassinada. Então, tipo assim, logo depois também teve a polêmica dela ter fumado e ter escrito um textão pedindo desculpa pro Japão inteiro. Então, tipo assim, até que ponto isso representa o Japão e até que ponto isso representa a Nami de verdade, sabe? A Nami virou um robô por causa disso, e é um mecanismo de defesa muito grande. Até essa aposentadoria, pra mim, parece ser um grande... Eu vou acabar porque eu quero, não porque vocês querem. Então, tipo assim, pra mim parece mais é isso. Real. Porque ela tem algum controle sobre a carreira dela e a vida dela enquanto artista, enquanto idol japonês. Foi bem pontuado o Michel falar sobre isso, da Nami ela ter virado um artista que realmente tem muita barreira em relação ao público e ao privado. Porque quando um artista, ele começa a expor muito a vida privada dele ao público, começa a dar em merda. Tipo, é o que aconteceu mais ou menos com a Ayumi Hamasaki, que, tipo, a vida dela se tornando muito pública. Todos os namoros, todos os affairs e tudo que ela fazia, basicamente, indo a público muito fácil. E aí os japoneses começaram a pegar um abuso dela. Já a Nami, ela meio que aprendeu com os erros dela no começo dos anos 2000, final dos anos 90. E aí começou a ficar realmente muito restrita. E essa restrição da imagem pública para a imagem privada dela acabou dando a ideia de que ela realmente é a artista perfeita. O modelo de artista que separa o trabalho do pessoal que o Japão realmente quer. Mais ou menos isso. Bom, após essa onda de tragédias, a Nami teve uma ascendência lenta ao topo novamente. Esse levante, esse reerguer da sua carreira foi construído em basicamente 5 anos, de 2000 até 2005, quando ela teve um dos seus maiores hits, que foi Baby Don't Cry. Antes disso, a Nami teve o que muitos acham, o que muitos fãs consideram a melhor época musical dela, que foi quando ela transitou principalmente desse início de anos 2000, de algo meio pop, bubblegum, para algo mais sério com o R&B e com o hip hop. Tanto que renderia um álbum chamado Queen of Hip Hop, que seria o gênero criado. Esse nome é muito doce. Criado por ela. Essa mistura do Egito do Brasil com o Egito, né? Do Japão com os norte-americanos, porque é cultura negra, cara. Namiamuro sempre, como negra sempre, muito passando. Negra. Muito étnica, muito maravilhosa. Negra legítima. Negra legítima passando. O Sweet Chic, que foi uma unit, basicamente, formada com ela e mais alguns DJs, e eventualmente a cantora Ai, com quem ela colaborou posteriormente, mais uma vez, foi essencial para essa mudança na carreira, que eventualmente levou também a possuir um catálogo mais variado com composições de letristas e produtores americanos e de fora mesmo, do Japão como um todo. Tanto que já nessa época aí do Style, ela já estava gravando os demos, né? Que são as músicas já prontas, que rodam nas gravadoras, papapá. E que foi uma tática que ela usou, assim, basicamente, em todo o fim da carreira dela. Que foi comprando música americana e regravando. Um caso clássico dessa época aí é Wishing on the Same Star, que é uma música antiga de 1990, que também foi gravada pelo Sandy Jr. Uma versão muito superior, diga-se de passagem. Ah, não, né? Real, real. A Sandy, inclusive, é intelecto sonoro. Anja, melhor voz aquariana de 28 de janeiro como eu. E assim como a Sandy, eu também sinto prazer anal. Ok, amigo. Nessa época, na minha Namiamura estava safadinha e experimentando cada vez mais. Put an Up. O nome difícil de falar. Put an Up. Era uma colaboração com ninguém menos do que TLC, que futuramente também participaria de um videoclipe dela e faria uma regravação do hit Waterfalls. Padinha que estava no auge de sua, né, dessa coisa latina, J-Lo, meio Janet Jackson, meio, sabe, uma coisa realmente pluriétnica, uma coisa maravilhosa. Ela lançou também um hino que deixou o Japão chocado e foi um dos minor hits dessa época, que foi Want Me, Want Hino. Me, que é uma música icônica, que fala justamente Hino. Sobre usar a camisinha na hora de trepar. Porque na época, ela, né, na época ela não falou. Ela não usou a camisinha. Então ela ficou grávida, ela tá alertando o público dela, conscientizando, mais uma vez, isso porque era vergonha nacional lá, né, do José Serra japonês. Enfim. Ela aprendeu com os erros. Foi que foi, lançou uns singles ali, papapá, melhor época musical realmente, até que chegou na era Play, com Baby Don't Cry, que era uma baladinha R&B, bem agradável, uma coisa meio Mariah Carey, We Belong Together, até, uma coisa meio assim, que conquistou o público e é uma das favoritas dela, do público japonês até hoje, e que rendeu um boom nas vendas e que, levaria ao álbum Play, que foi o ápice sonoro e também o início do reviver de Namiamura. Sim, sim, exatamente. Play, ele veio com alguns singles antes e alguns singles icônicos. Eu não conto nem Baby Don't Cry, porque é bem palmolão, mas eu gosto muito de Can't Eat, Can't Sleep, I'm Sick, que é mais, é uma das faixas mais pesadamente R&B dela, assim. E Funk Town também, maravilhosa. Quando ela lançou o CD, ela lançou ele junto com um single promocional, que é um dos meus favoritos, que é Hide and Seek. Foi a música que ela performou naquela premiação lá do World Music Awards. Foi essa mesmo? Uhum. Foi Hide and Seek, isso. E Hide and Seek, pra quem não conhece, é uma música que tinha uma icônica paródia no YouTube chamada Vai Desci, que foi um dos motivos pelo qual eu conheci a Nami. Enfim, o Play, tipo, realmente foi o primeiro álbum dela depois da época do flop, que foi ao auge das vendas e do sucesso. Meio que marcou, que tipo, abriu o caminho pra ela continuar essa reinvenção e essa subida pro sucesso novamente. Depois disso, ela lançou o single mais icônico dela. Não tem outro single mais icônico que esse, que é o 60s, não. 70s, 80s. É basicamente um single onde ela pegava samples de músicas dos anos 60, 70 e 80. E aí depois dele veio o Best Album, que é uma coletânea de singles dela que pega toda essa época. Esse Best Album se chama Best Fiction, e Best Fiction foi realmente o álbum que marcou o retorno da Nami. Foi tipo o retorno triunfal dela ao sucesso e às graças do povo japonês. E a partir daí ela virou realmente isso que a gente conhece hoje em dia, tipo a rainha do J-Pop, a Ivete Sangalo do J-Pop. Há controvérsias, assim. Mas enfim, esta é a Namiamura. Do J-pop Ayumi Hamasaki. Até parece, amigo. Essa é a Nami Amuro, a menina mulher. Amiga. Sofreu amiga. Muito, mas agora. Rainha é uma coisa, vocaloide do J-pop é outra. Amor, sim, a Ayumi é vocaloide. É, algo contra vocaloides. Seu cu. Seu cu. Enfim, e agora é bom a gente falar um pouquinho as impressões da gente sobre a Nami, como cada uma das pessoas desse podcast conheceu a Nami. A minha história com o Nami Amuro começou mais ou menos em 2007/2008. Eu já conhecia algumas divas do J-pop, eu já conhecia o Utada Hikaru, a Yumi Hamasaki e Boa. Enfim, daí uns amigos meus que curtiam J-pop, eles estavam querendo me empurrar a Nami Amuro, mas não me parecia muito agradável a imagem dela. Eu achava a Nami feia, eu vou dizer logo. Ela tem uma cara exótica, ela é uma mulher muito pra mim, né? Nos anos 2000 ainda. E aí isso foi... Tá. Ficou feio, não foi essa frase, ficou podre. Mas ok, vamos seguir, eu não vou cortar essa parte. Em frente. É... Não, amiga, ficou ok, ficou ok. Daí, isso foi mais ou menos na época que ela tava lançando o Play, eu não prestei muita atenção. Quando ela lançou os 60s, 70s, 80s, eu ouvi assim por alto, mas eu também não prestei muita atenção. A grande gota d'água pra eu conhecer a Nami tipo, e começar a ouvir as músicas dela de fato foi quando eu entrei num blog pornô que eu acessava, que eu não lembro o nome, mas enfim. Fui lá pra o quê? Pra ver meus vídeos da Bellamy. E daí, entre os posts, tinha esse post de recomendação de música. Foi uma coisa muito aleatória, assim, tipo, sabe, no meio do pornozão, recomendação de música. E aí recomendava algumas cantoras, e uma dessas cantoras era a Nami Amuro. Inclusive, ela era a capa do post, e tinha a foto dela no Play, que era uma foto da capa do Play, né? Bem dominatrix, assim, eu me interessei, achei legal. Não tinha material dela no YouTube, mas tinha os playerzinhos do Blogspot. E aí eu fui ouvir algumas músicas e eu curti, achei, tipo, interessante e, por que não? E aí, a partir daí eu comecei a ouvir ela, de fato. Veio Past Future, que foi um álbum bem importante na carreira dela. E depois de algum tempo, assim, 2010 pra 2011, que foi uma fase de singles aleatórios e de um álbum de colaborações chamado Checkmate, tem participação do After School, eu realmente comecei a virar ouvinte dela. E isso durou pouco tempo, porque em 2013 ela começou a lançar umas músicas merdas, umas farofas genéricas, e aí eu parei de acompanhar. Mas eu ainda tenho um respeito pela Nami Amuro, eu acho. Não sei. Enfim. Ah, eu também, eu acho que, tipo assim, a minha experiência com ela, eu não lembro quando começou de verdade. Eu só lembro que eu já conhecia quando ela fez aquele featuring do After School, que todo mundo sabe, que é extremamente memorável. Que inclusive ninguém sabe aonde, como e quando essa conversa de Nami Amuro, coloca esse grupo no seu, no seu álbum aconteceu. Mas eu antes sei. Disso eu já conhecia Nami Amuro. Cala a boca. E aí... E, tipo assim, eu gostava muito das músicas dela. Ela, a Kodakumi e a Ayumi eram as únicas divas J-pop. Divas, odeio essa palavra também. Mas, enfim. Divas J-pop que eu conhecia e ouvia. E eu gostava do trabalho da Nami Amuro até o momento em que ela lançou... Até o momento em que ela lançou o seu 11º álbum. Segundo álbum bilíngue. Chamado Phil. O Phil realmente foi tipo um divisor de águas, assim, né? Quem não curtia farol, né? Foi um divisor de água porque esse álbum foi horrível. Teve umas produções, assim, muito caras, que com certeza pagaram muito pra ela. Produção do Zé, porque né? Porque ela já estava num patamar muito alto. Uhum. Porém, umas produções péssimas, sabe? Terríveis. Desde Poison até Contrail, até, sei lá... O álbum já começa horrível e, enfim, é um álbum todo em inglês. As pessoas dizem que ele é bilíngue porque ninguém entende o que a Nami Amuro tá falando. E é por isso que ele é bilíngue, porque as pessoas acham que eu tô falando japonês, mas ela tá falando inglês, na verdade. Então, assim, não deu pra defender mais. É, quando eu falo divisor de águas, é realmente a água clara e limpa do começo da carreira. E depois do fio, é água de chuca mesmo. Exatamente. Por quê? Porque depois do fio veio o Janik. Que foi o terceiro álbum bilíngue da artista japonesa do Nami Amuro. E foi péssimo. Que é podre. Foi péssimo. Não, mas assim, só ladeira abaixo, dando gente. Um contexto, essa foi realmente a época que a Nami, ela queria virar uma... Ela não queria virar uma popstar global, porque ela nunca se lançou nos Estados Unidos, mas ela queria realmente, como ela tava poderosíssima e com muito dinheiro pra pagar produções internacionais, ela queria pegar os produtores top, e daí ela pegou o Zed, David Guetta, tipo, só gente realmente muito topzera, assim, e começou a fazer aquela farofa de 2012 e 2013 que tocava no rádio. Aquela coisa, sabe, tipo Flowrider, aquela coisa LMFAO, aquela coisa farofa pesada mesmo. E a partir daí, tipo, começou a decair realmente a qualidade dos álbuns dela. Eu acho que os fãs da Nami Amuro nunca vão admitir isso, porque os fãs da Nami Amuro, tipo, são ó, é uma fanbase chatíssima. Os fãs da Madonna. É, eles não admitem que ela lançou coisa ruim de jeito nenhum. E o Matheus tem até um histórico muito bom de brigar com fã da Nami Amuro. Se tiver alguém aqui de algum grupo, tipo... O grupo... Estão ouvindo esse podcast, foda-se vocês, a Nami tem um material muito ruim. Tomem no cu. Não, mentira, todo mundo é muito bem aceito aqui. Nesse podcast. Se você é fã cara. Cego da Nami Amuro, vá se fuder. Ela tem esses álbuns ruins, mas ela tem, tipo, um material muito bom, assim. Agora a questão é que às vezes ela é muito superestimada. E eu acho que é por ela ser uma diva do J-pop que é mais ocidental friendly, que ela acaba sendo, assim, tão, sabe, pessoal muito protetivo em relação a ela. E aproveitando essa deixa do surto e da aposentadoria da nova era INSS da Nami Amuro, eu queria dizer que a Gohara do grupo Kara acabou de debutar no Japão. Então eu queria dizer que as pessoas vão levar a sua atenção a Hara, porque ela parece muito Nami Amuro e ela vai tomar esse local de fala que era da véia antes. A Hara é tipo a substituta assim, perfeita, né? Forças a ela. Da Nami. A Hara é igual a Nami em todos os quesitos. A questão de tipo. Igualzinha. Dançar e não cantar quase nada, mas. Inclusive, em sua carta final, a Nami Amuro disse: obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Eu decidi deixar essa jornada com um sorriso na cara de todo mundo. Basicamente isso que ela falou. E com um sorriso nas minhas lembranças. E a minha sucessora tchau. Natural Beijos. Se chama Gohara. É uma cantora coreana. Tinha isso na carta. É verdade esse bilhete. Comprem o single da Kodakumi, porque ela não vai se aposentar. E ela está flopando muito. É. Beijos. E, enfim, o bom da Nami Amuro, assim, apesar dessa fase farofa horrível, mas a Nami teve muita coisa icônica no J-pop. E eu, tipo, dou o braço a torcer, apesar de não ser o maior fã da Nami que existe. Ela teve alguns dos singles que mais marcaram. É, Can You Celebrate, que o Matheus falou antes, que foi um dos maiores hits lá na época do começo da carreira dela, foi inclusive um dos CDs single mais vendidos da história do Japão, assim, tipo, se eu não me engano, é o CD single mais vendido da história contemporânea do Japão. Então a Nami realmente, tipo, ela tem um catálogo e um currículo incrível. E além de tudo, ela é uma cantora que fez parcerias ótimas com artistas que eu amo. Uma dessas parcerias, que foi em 2014, foi com a Jolene Tsai, que é a cantora chinesa, taiwanesa, na verdade. Se eu falar chinesa, os fãs me matam. E foi uma das parcerias femininas ali da Ásia que mais bombaram, assim, que são mais icônicas até hoje. A Nami, tipo, ela realmente é uma artista feita pra ter coisa icônica. Exatamente. Ela fez bastante coisa, por exemplo, Best Fiction, Play... Past and Future, são álbuns assim, que ao meu ver são excelentes. As turnês deles são excelentes também, porque ela ainda eu tinha não iria uma tão presença longe. De palco. Ai, Matheus, fica quieto. Eu tenho minha já sala sobre Party Girl. Turnê delas. Enfim, eu acho que a Nami teve esse momento muito bom. Eu acho que se essa aposentadoria viesse antes, teria sido um pouco melhor, talvez, porque ela teria saído com um legado ainda maior. Porém, entendo que ela quis deixar um número redondinho, mas não quis saturar tanto assim o trabalho dela, que já estava saturado, que foi extremamente memorável nesses últimos anos da carreira dela. Mas enfim, é isso. É, dá pra fazer um paralelo da Nami com a Ivete em vários sentidos, assim. É, primeiro a época da banda Eva, que foi a Super Monkeys, depois a carreira solo da Ivete, que foi a carreira solo da Nami. A Ivete não teve essa questão de gravidez e tudo mais, mas tem essa coisa, tipo, os grandes hits da Ivete, tipo, a melhor parte foi no começo dos anos 2000, depois tem uma parte meio de inatividade, depois a Ivete realmente voltou ao sucesso com o grande hit Vai Buscar da Lila, e aquele final dos anos 2000 e tudo mais, e depois ela começa a farofar, lançar umas músicas nada a ver, e tipo, alguns álbuns bem okzinho, assim, mas ainda tem um legado muito grande, e ainda é um artista que atinge todo mundo aqui no Brasil, assim como a Nami atinge todo mundo lá no Japão, então o paralelo entre a Nami e a Ivete é o melhor possível, assim. Tanto também dá pra fazer alguns com a Daniela Mercury, mas eu prefiro só a Ivete mesmo. Eu prefiro a Ivete Sangalo também. Pois não tem a jornada do herói. Cantora sapatão. É real, não, ia ser um grande plot twist. E não tem como a Nami ser sapatão, até porque ela é anti-casamento LGBT. Casamento igualitário. Enfim. Como posso começar a falar sobre Nami Amuro? Eu sou um pouco mais velho. Mentira, eu não sou tão velho quanto Kelvin, mas eu sou velho. Só que eu sou velho de conhecer coisas velhas. Então, eu sou de uma geração que não pegou o J-pop, tipo, no auge da Nami Amuro. Eu conheci o J-pop quando o auge era a Yumi e o Tada. Era ali a força dupla. E fora isso, tinha a Kodakumi também, que tava crescendo muito. Na época, a Kodakumi tava crescendo. Então eu sou uma voz que geralmente é ignorada e oprimida em todas as rodinhas do J-pop. Eu sou uma J-pop de raiz. Tá. Raiz. Enfim, eu, como peguei essa época, eu tenho muito a falar. Um dossiê na minha muro de falcatruas e anti-LGBT. Uma posição que ela tomou desde o início de carreira. Porque nenhuma das músicas dela tinha nenhuma menção, nada, aos seus fãs gays que apoiaram ela toda a sua vida. A não ser a aparição de uma drag queen em um segundo de um clipe. Teve isso. Que foi nos anos 90 e foi depois, na época da limpeza de imagem. A drag queen era ela mesma. Essa mulher é uma sacana. Mas enfim, eu gosto muito da Nami. Eu gosto muito dela mesma. Sim. Eu conheci ela. Imagina se não gostar. Eu conheci ela nessa época, começando a ir pro Play, que foi. Foi quando ela lançou Can Eat, Can Sleep, I'm Sick. O nome de música péssimo. Não consigo dormir, não consigo comer, estou doente. Ok. Procure ajuda. Não posso dizer que de início ela atingiu o meu coração em cheio. Eu sempre fui mais... Eu sempre tive mais a tendência de gostar de artistas que escreviam e compunham seu próprio material. E a Nami Amuro não é exatamente assim. A Nami Amuro é uma idol. Não é artista. Basicamente. Não que ela não seja artista, ela é performer. Tem a contradição sobre isso também. Então, há controvérsias, mas enfim. Eu demorei pra me acostumar com ela, no geral, especialmente porque em 2005, 2006, aquele R&B que me acompanhou, e acredito que todo mundo que estava ouvindo mais música naquela época, estava extremamente datado. Extremamente datado. Era uma coisa que tipo, já estava saturada. O mercado já estava mudando para outras tendências e outros sons e uma coisa, uma pegada mais diferente. O que eu via a Nami Amuro lançando no Japão era exatamente cópia, de uma certa forma. Não é exatamente cópia, mas né, inspiradíssimo no que estava bombando nas rádios, na MTV e, tipo, e no J-pop eu esperava algo mais. Algo mais de futuro. Algo que talvez a Ami Suzuki poderia lançar. Tá. Mas nisso tudo, foi passando o tempo e eu fui percebendo que ela não era só a gatinha do R&B. E com o lançamento do Play, que inclusive Hide and Seek marcou uma geração, é maravilhosa. É tipo, música, foi tipo a música de 2007 pra assim, pra todas as J-Pops, sabe? E meio que relembrou algumas pessoas que não curtiam muito ela, de que ela realmente era muito boa. E ela, mesmo flopando numa época que até o Anime Friends que ia chamar ela pra fazer show aqui no Brasil, né? Que ela ainda era uma popstar de, sabe, tipo, qualidade, top, ali, topper. Topperson. Veio Best Fiction. Topperson. Veio Best Fiction com aquele single maravilhoso, triplo, com as décadas de 60, 70 e 80, com produção maravilhosa dos clipes também, tudo, assim, que realmente o impacto da primeira vez que as pessoas ouviram What a Feeling foi algo surreal. What a Feeling é, tipo assim, sei lá, What a Feeling eu considero pelo menos meio que a Hang Up de Japão, japonesa, né? Porque foi um momento de ressurreição. É, exatamente. É, foi um momento de ressurreição na pista de dança de uma das grandes divas do país, realmente. E logo depois disso veio Past Future, que foi incrível também. Teve um single ótimo, que foi Wild, mesmo que ele seja, assim, bastante similar a Feedback da Janet Jackson. É a música que assim abre esse podcast. Várias, assim como ela teve várias outras coisas inspiradas na J-Lo, enfim. E mais ou menos nessa época, ainda, olha que legal, em 2008, 2009, os álbuns, o material que do começo da década que ela lançou, que parecia datado, já não estava parecendo mais tão datado, porque tinha uma vantagem do tempo já ter passado. Então ela estava com o material atual muito bom, e quando as pessoas iam voltar no catálogo, né, anterior, ainda era muito bom e tudo de muita qualidade, e tudo bem planejado e controlado ali, sabe? Tanto que ela tem poucos álbuns, ela tem bastante single até, mas tipo álbum mesmo ela tem poucos. Então tudo era muito controlado, muito certinho, muito redondo. Isso, tipo, acho que ajudou muito a catapultar a popularidade da Nami Amuro depois do ressurgimento dela, porque ela tinha tudo que uma popstar poderia oferecer de melhor. De certa forma, até quando as pessoas iam pro catálogo dos anos 90, que era uma coisa mais, entre aspas, exótica, elas se surpreendiam porque tinha o fator nostalgia. Então, cada década, cada era, digamos, da Nami Amuro, era extremamente controlada, extremamente ok. Não era uma bagunça de acompanhar como é a discografia da Kodakumi, da Yumi Hamasaki, de tipo, da maioria dos artistas, né? Então ela tem essa vantagem de ser uma artista que fornece exatamente o que o público quer, seja o japonês ou seja as J-Pops, que procuram uma farofa diferenciadazinha, não necessariamente algo autobiográfico, que geralmente as mulheres que amam demais que vão ouvir a Yumi, ou as J-Pops que fazem banheirão vão ouvir Kodakumi. Caralho, amigo. Nami Amuro é pra todo mundo. É pra família, é pro viadinho, é até pro LGBTfóbico. Bolsonaro ouviria Nami Amuro numa boa. E as piadas com ela ser LGBTfóbica é basicamente pela falta de representatividade mesmo, ao contrário da Yumi, da Kodakumi, da Milia, que são extremamente vocais ao apoio à comunidade, né? E, tipo, a Nami Amuro, em grande parte também, ela tem o seus seguidores LGBT. Mas, no mais, é isso. Geralmente, as pessoas ou ficam bravas ou riem bastante quando falam dessa coisa da Nami Amuro homofóbica, tipo, a Millie Bobby Brown, japonês, etc. Mas é só brincadeira, é só pra, tipo, reforçar mesmo que ela é uma idol. Basicamente, ela nunca teve muita opinião política, ela nunca se posicionou com nada, mas ela fez um marco na música e, tipo, isso já é muita coisa no Japão. Bom, pra mim... É muito. Então, tipo assim, selo arrasou Sabrina Sato! Não vem que arrasou Sabrina Sato pra ela, porque esse é um meme da Kodakumi, não quero misturar as duas, a Nami nem não merece. Mas isso dela não se posicionar e não se posicionar em relação aos LGBT e ser um artista que não tem muita, sabe, quase um idol e não tem uma questão política na música dela, leva a umas questões ruins. E existe um caso sobre isso que eu vou citar. É, Migos, Berro, Sojo, Lacriones, O Grito Que Eu Dei com a POC, A Mana do Vale. As Falciane passa mal, o close é certo, brá. Sim, a Nami Amuro, o que ela fez? Ela, quando ela tava fazendo uma turnê pra um público maior, que tipo, basicamente a família tradicional japonesa que ama ela, e é um público que era tipo, tanto gente mais velha quanto gente mais nova, ela foi e tirou do grupo de dançarinas dela uma dançarina trans, que já tava com ela há algum tempo lá. O Matheus conhece essa história também, e eu acho que isso é tipo, meio que o ápice da falta de posicionamento dela em relação ao LGBT. E é daí onde surge a maioria das piadas de Bolsonaro. Enfim, basicamente, tipo, a Nami tirou essa dançarina trans do grupo de dança dela lá, de suporte da turnê, porque ela sabia que isso poderia causar uma hot stuff em relação a ela, e ela não queria nenhuma controvérsia, porque ela realmente é a artista da família tradicional japonesa, e tipo, ela não vai querer perder esse posto, nem que ela tenha que apagar gente trans, sabe? É complicado, e essa parte de militância, assim, eu não queria nem entrar, mas eu assumo que eu sou militudo mesmo, não tô nem aí. É bom dar uma explanada mesmo pras pessoas, porque tem gente que realmente não entende, acho que a gente tá, tipo, ofendendo ou difamando a Nami Amuro, mas é tipo, é meme, sabe? Calma. Galera. E assim, bom que o Matheus falou também que quase todas as grandes J divas, odeio essa palavra, dos anos 2000 se apoiam os LGBT abertamente, assim. Inclusive, digamos, até tecnicamente a Utada Hikaru, que saiu do armário como bi, dia desses, muito tecnicamente. Mas enfim, a Nami realmente é a única que não faz isso. E aí, daí a gente estranha um pouco, né? E a gente sabe o backlash enorme que tem em relação às J divas que fizeram isso, como o povo fica massacrando a Yumi Hamasaki quando ela posta foto na parada LGBT e tudo mais. Mas, enfim, isso é um assunto capricioso. Mas falando sobre trans, identidade trans, o Matheus ainda vai explicar por que ele acha que o filho da Nami Amuro hoje em dia é uma das integrantes do grupo FAM, Far Eastern Mansion Mannequins. Explica, Matheus. Matheus. Bom, isso daí é um rumor que surgiu na internet quando o FAM, né, que é a dupla que a gente ama, todos amam, quem não ama deveria amar, procurem, que tem uma videografia ótima, FAM, amo vocês, elas são robôs, elas não vão saber o que eu tô falando, elas não vão me entender. FAM, dupla que surgiu da Dimension Point, que é basicamente a mesma agência que... A mesma agência da Nami Amuro e a agência que a Nami Amuro criou depois do álbum Fio. Detalhe, inclusive, vamos abrir aqui parênteses. A Yumi Hamasaki tem 40% das ações da Avex Trax. Nami Amuro mudando para uma sub gravadora da Avex Trax faz com que a Yumi Hamasaki ganhe menos com o que ela vende. Isso, tipo, foi um dos negócios, assim, que, tipo, fez a pipocar o negócio de rivalidade delas, tipo, tabloide falando, papapá, quando começou essa treta aí, esse rolê da gravadora, enfim. Não tem mais royalty pra Yumi, não tem ração pra ela, a Nami, tipo, cortou. Na época em que a Yumi mais precisava, uma cobra. Então, basicamente isso. A Yumi, que tava comprando joia com as vendas altas do CD da Nami Amuro, se fudeu. Mas enfim, o FAM surgiu aí dessa sub gravadora da Nami e lançando músicas que eram demos, praticamente dos mesmos compositores, da mesma bancada ali que fez o Fio, que foi o segundo álbum bilíngue dela. Assim como o Fem é bilíngue, elas falam, cantam em inglês e em língua de robô. Igual a Vivi, sabe, no Luna, enfim. Aí surgiu o negócio, o rumor de que uma das integrantes do Fem era o Haruto, o filho da Nami Amuro. E era por isso que ela tava bancando o projeto e dando suporte e apoio com músicas dela, verba pros clipes que pareciam caríssimos, porque o Haruto era trans e tinha ido pra essa dupla. E esse foi o melhor rumor que apareceu, assim, tipo, de popstar e família possível. Muito bom. E dando, abrindo outro parênteses enorme, essa aposentadoria dela pegou muita gente de surpresa, porque ninguém realmente esperava que a maior popstar do Japão, e ainda tava no auge e tudo mais, como ela ia anunciar a aposentadoria do nada, assim, aos 40 anos. Tipo, é uma coisa muito nada a ver. Ela não tá passando por, que a gente saiba, né, pelo menos, nenhum problema de saúde ou coisa do tipo. Ela só, tipo, quer parar. É, porque mesmo que a gente não goste, assim, das músicas que ela tá fazendo hoje em dia, ela ainda tem um impacto considerável no Japão. Então, é verdade, ela, tipo, era uma das artistas femininas que mais vendiam lá ainda os álbuns dela. Até esses álbuns ruins, tipo o Generic e o Feel, vendiam muito, muito bem. E é estranho. E assim, ela era a grande força da Avex, né? Porque a Avex foi a grande gravadora nos anos 90 e 2000. Mas hoje em dia, tipo, decaiu. Tá, tipo, horrível. E a Nami ainda segurava as vendas da gravadora ainda, muito assim. E sem ela, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer da gravadora. Tipo, nada. E tecnicamente isso seria uma atitude da gravadora de segurar ela até o final, né? Porque, tipo, ela é realmente a vaca de onde a Avex mamava detinha até esses tempos. Então, foi uma aposentadoria estranha, bizarra, repleta de mistério, repleta de alguns shows podres da Finale Tour e de um álbum podre realmente de despedida. Mas o Matheus, ele leu teorias da conspiração sobre essa aposentadoria, e tem falcatrua, tem safadeza aí embaixo. Mensagens importantes agora. Pra quem não tá sabendo, Nami Amuro vai apagar a página dela do Facebook e a página dela do YouTube vai estar fora do sumir, ar. Então, se você tinha esperança de que ela entrasse no Spotify ou no Apple Music, eu acho que você devia simplesmente desistir. Esquecer um pouquinho desse sonho, porque não vai acontecer. Vá ouvir Kodakumi, que é melhor. Vá ouvir Ayumi Hamasaki. É isso. Ácidos amiolíticos. Que estão lá com toda a discografia no Spotify. Matheus, solta a teoria da conspiração. Ah, é agora. Bom, existem várias teorias da conspiração circulando na internet a respeito dessa aposentadoria absurda que veio do nada. Uma delas surgiu um pouco antes dela realmente ser anunciada, que era o fato de que Nami Amuro aparentemente assinou um contrato de 25 anos, um contrato basicamente escravo, quando era muito menininha, né? E esse contrato tinha cláusulas absurdas, inclusive o controle total da sua carreira, mas era uma pessoa que Nami Amuro confiava. Entretanto, depois das negociações da Rising Pro, que é a agência que realmente está com ela, mais as subdivisões da Avex, que justamente ela, na qual ela justamente formou essa sub-gravadora, Nami Amuro, depois do término desse contrato de 25 anos, seria boicotada de toda a mídia, de todos os meios que ela poderia recorrer para promover a sua música e suas coisas, né? Sua marca como cantora. Basicamente isso. Assim como aconteceu com uma cantora, né, não tão recentemente, que foi a Ami Suzuki. Depois de uma batalha na justiça contra a sua gravadora, que estava pagando ela muito pouco, ela basicamente foi banida de todo o território japonês, e mesmo depois de anos que isso passou, ela ainda não conseguia, mesmo em outra gravadora grande, a Avex, que é a mesma da Nami Amuro, mesmo na Avex ela não conseguia nenhum tipo de promoção, porque ela ainda era Ami Suzuki e a sua marca estava manchada. Então Nami Amuro, se continuasse aí mais pra frente, ela seria massacrada, ela ia flopar pra caralho. E sem a mídia pra poder vender e, tipo, conseguir tie-ins, né, que são tipo os temas de TV, etc, coisas que patrocinam a música dela em si, ela não chegaria a lugar nenhum, especialmente considerando que todos os singles do Finally, que foi a compilação lançada ano passado, com todos os hits dela regravados, mais os últimos singles, todos esses últimos singles do Finally tiveram algum tipo de promoção e marketing por trás, como Hero, né, que sabemos que é o tema da cobertura da NHK dos Jogos Olímpicos. Fighter, que é tema de um filme de One Piece. Não. Epa. Volta. Hope, que é tema de One Piece. Fighter, que é tema de um filme de Death Note. E etc, etc. Basicamente, todos os singles dela recentemente tiveram um apoio externo que não se concretizaria depois do término desse contrato. Então, a coisa mais... mais esperta a se fazer de um ponto de vista estratégico de campanha, assim, pra carreira dela, seria mesmo ela lançar singles extremamente fortes, deixar tudo pro final, pra acumular hype e anunciar esse controle final. Assim, ela vai embora dos olhos do público, finalmente, como ela mesmo coloca, né, ou um compositor europeu coloca, RS, e deixando assim o seu legado. É como se ela tivesse suicidado de uma maneira metafórica para o público. Porque o público provavelmente vai ver ela pra sempre, do jeito que ela tá agora. No auge. Especialmente no auge. Essa metáfora de suicídio horrorosa, porque a gente tá no Setembro Amarelo, mas tudo bem. E ainda tem todo o negócio relacionado ao suicídio do cara que matou a mãe da Nami. A gente adora fazer uma piada problemática, né? Mas eu acho que essa coisa de encerrar a carreira dela no auge é uma coisa inteligente, é uma coisa que nem todo mundo consegue fazer, e é uma coisa que, por exemplo, a Ayumi Hamasaki devia ter feito mais ou menos lá em 2009, 2010, e ela continuou a carreira depois disso e meio que virou vergonha depois, mas a gente ignora. Eu acho que a Nami realmente, depois do Phil e do Jenny, que eu acho que ela não podia mais render música boa, assim, ela não tinha como render material musical decente, então a aposentadoria veio a calhar pra ela. Eu fico triste porque realmente é um artista que tinha um material interessante, que tem um legado enorme, assim, é tipo triste você ver uma pessoa assim se despedindo do entretenimento, do showbiz, mas... meio que é tudo certo, tipo, foi tudo redondinho no final das contas e boa sorte pra ela aí nessa era INSS. E espero que a aposentadoria dela vai ser gorda, assim, espero que ela pelo menos dê muitos mimos pro Harutinho, tenha mais filhos, né, não sei qual o sonho da vida dela, é uma mulher estranha que não compartilha a vida dela com nada, né, é muito bizarro isso, ela é uma artista realmente estranha. Enfim, e... rumores de que o Haruto, tipo, vai se lançar no mercado musical, então eu fico ansioso por isso, até porque ele é um gato. Sério, muito sério. A mulher sogrinha. Talvez ela venha com um projeto novo, como ela sempre faz. Não sei. Vamos ficar de olho no que ela vai fazer. Eu acho que ela seria massacrada se ela voltasse. É verdade, tipo... É verdade. Essa teoria faz sentido, mas... Depois de ela ter feito essa comoção toda pra aposentadoria, se ela voltasse assim com a cara lavada, os japoneses iam, tipo, detestar. Foi bom falar em projeto paralelo, porque eu lembrei da melhor curiosidade da Nami Amuro, que é o Sweet Chic. Eu nunca fui atrás de ouvir os álbuns do Sweet Chic, eu fui atrás agora pra ver a capa de um dos álbuns. A gente falou tanto da Nami ser negra legítima, e a capa do álbum do Sweet Chic é tipo um desenho de uma mulher negra, é tipo... tudo que a Nami queria ser nessa época, uma negra do R&B. E enfim, isso é tudo que eu tenho pra falar sobre ela. Você tem algumas últimas considerações? Nami Amuro, o tapete da Yumi. Descanse, Nami. Descanse, fará falta. Beijos. Minha última consideração final é o fato de que Nami Amuro é o tapete da Yumi, mas ao mesmo tempo eu não quero estimular a competição feminina. Isso já foi tema do último podcast, não pode. A minha redenção é dizer que ouçam, play, baixem onde vocês sabem que podem baixar. Beijo. Music.net. Acessem o site do Matheus. Não é um site de pirataria. Não é. É apenas um site comum com discografias legalizadas que você pode encontrar vários links. É tudo na legalidade. Ele tem contratos exclusivos com a Avex, com a SM Entertainment. Você pode ir lá e confiar. Não tem vírus também. O Edfly, ele não manda vírus pro seu computador. E é isso, galera. Eu tenho contato com a Nami. Eu sou chegado do Haruto, entendeu? Ela que me, sabe, me autorizou. Não, Matheus, vai, posta lá. Eu quero que exatamente. Ouçam, mas eu quero que elas ouçam só depois de ter uma certa dificuldade pra chegar no link. Faz ela sofrer. Eu não gosto de gay. Faz gay sofrer. Foi isso que eu fiz. E é isso, o podcast vai se encerrando aqui nessa 14ª edição. Beijo, galera. Pra você que é fã idiota da Nami Amuro, que tá ouvindo esse podcast, não se contenta com a gente dizendo que ela é uma artista que tem defeitos, caixão e vela preta pra você. Beijo, até a próxima semana. Meu pai! Você pode celebrar, sua puta do caralho. Não pode? Então tá bom. Ai, pera, deixa eu ver. Tchau, vocês. Eu gostaria de falar que nessa vida a gente sempre acaba tendo uma nova perspectiva. Mas depois a gente tem que quebrar tudo. E, ai meu Deus, que sentimento.